Boa tarde, caros colegas. Sejam bem-vindos a mais um espaço de debate à sexta-feira. Hoje temos como tema a reforma tributária em Angola, que será apresentada pela senhora Emily, sorry, Anderson, do London School. Está a fazer uma pesquisa sobre o sistema tributário em Angola. Então, vai fazer uma apresentação, depois, acho que 20, 30 minutos. Depois vamos então para o espaço então, do debate e partilha. Seja bem-vinda, obrigada. Ok, muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade de participar neste debate. Sou aluna de doutoramento da London School of Economics e a minha pesquisa trata do impacto da tributação sobre a formação do Estado pós-colonial. Agora vou falar sobre a reforma tributária em Angola, as realizações e os desafios. Vamos começar. Obrigada. Então, Angola está atualmente a implementar uma grande reforma tributária e o objetivo principal é aumentar as receitas fiscais não petrolíferas, como forma de reduzir a dependência sobre o petróleo. E os outros objetivos são modernizar o sistema tributário e a administração tributária e implementar um ambiente mais incentivador da iniciativa privada. Então, o governo decidiu proceder à reforma tributária por causa da crise econômica e a forte queda das receitas petrolíferas em 2008-2009. E enquanto as receitas petrolíferas caíram acentuadamente aqui em 2008-2009, o crescimento do PIB caiu para 2,4% em 2009. Aqui. Então, Angola recebeu 1,4 bilhão em empréstimos do FMI, que foi o maior pacote de qualquer país em África subsaariana durante a crise. Então, a crise financeira expôs a dependência aguda da economia angolana sobre um único recurso e precipitou a criação do projeto executivo da reforma tributária, chama-se o PERT, em 2010. E este ano o PERT tem orçamento de 18 milhões de dólares e 300 funcionários. E o projeto tem duração de 5 anos, mas é provável que vai continuar até 2017. E podemos dizer que a reforma foi motivada pela falta de diversificação econômica, bem como o desejo da proteção e promoção das indústrias domésticas. Podemos ver a dependência em relação ao petróleo aqui na composição de receita fiscal. E as receitas petrolíferas representam 80% das receitas fiscais em total. E também representa cerca de metade do orçamento de Angola. Aqui podemos ver a situação fiscal mais detalhada. Este gráfico tem três pares de dados. Aqui, cinzento, é o PIB e a receita fiscal total, em geral. Vermelha é PIB petrolífero e receita fiscal petrolífera. E azul é PIB não petrolífero e receita fiscal não petrolífera. E entre 2008 e 2013, a receita fiscal não petrolífera representa 17% do PIB não petrolífero. E durante estes anos, a receita fiscal petrolífera representa 64% do PIB petrolífero. E estes gráficos implicam duas coisas. Claro, o setor não petrolífero não contribui muito para o PIB, em termos do PIB geral, em termos do PIB não petrolífero. E, além disso, implica que é muito mais fácil arrecadar impostos no setor petrolífero. Este gráfico retrata a receita fiscal como percentagem do PIB e o objetivo mais visível do PERT é aumentar as receitas fiscais não petrolíferas para 20% do PIB em 2017, do nível de 7,5% em 2011. Então, claro, é um plano muito ambicioso. Com as previsões do crescimento em geral para estagnar Angola e o PIB não petrolífero se estabilizar em torno de 70% ao ano até 2017, a meta do governo para expandir a receita fiscal não petrolífera parece ainda mais ambiciosa, dado o declínio da capacidade de crescimento. Eu acho que implica também a intenção do governo de realizar reformas institucionais e administrativas muito significativas para reforçar a capacidade do sistema como um todo. Ok, agora vou falar sobre o processo da reforma atual e tem dois componentes principais: reformas administrativas e legislativas. E o objetivo geral da reforma administrativa é a modernização da administração tributária a fim de estabelecer um sistema muito mais efetivo, justo e eficiente. Por muito, a reforma administrativa mais significativa consiste na harmonização dos procedimentos administrativos fiscais e aduaneiros do Direção Nacional de Impostos e do Serviço Nacional de Alfândegas. E já podemos ver a integração de departamentos comuns, como informática e recursos humanos. E a segunda fase principal vai ser será integrar o DNA, DNA e o SNA, que agora são entidades separadas. Ainda não sabemos de qual forma a nova administração vai tomar, mas é provável que a nova estrutura vai ser uma organização integrada sob o Ministério das Finanças. E outras reformas administrativas já realizadas, incluem o desenvolvimento de novo sistema informático, o aumento de recursos na administração de 40%, e o desenvolvimento do Instituto de Formação Tributária. No que respeita à reforma legislativa, o objetivo geral tem sido reformar completamente as leis tributárias, muitas das quais remontam ao tempo colonial. E uma prioridade imediata é abordar as ineficiências, incluindo um regime de incentivos. E neste ano, o objetivo é de aprovar três novos códigos: Código Geral de Processo e de Execuções Fiscais. A aprovação de nova legislação encontra vários atrasos neste ano, mas é provável que a legislação seja aprovada neste ano. No que respeita às alfândegas, vai ser aprovado um novo código pautal. O código vai prever incentivos para a produção doméstica. E também já foram aprovadas alterações ao Código do Imposto Prédio Urbano e a reforma da tributação patrimonial em geral já levou um aumento de receita de 600% até 24 bilhões de kwanzas em 2013. Também tem novo código de impostos sobre a aplicação de capitais, capital gains tax, novo regulamento do imposto de consumo e partindo de movimento para novo imposto de tipo IVA, value added tax. E também tem novo código de imposto de selo. Ok, agora vou falar sobre os desafios principais. E aquela lista não é exaustiva, mas vou apresentar as minhas observações da minha pesquisa aqui. Dos maiores desafios é uma base tributária muito estreita. E o meu argumento central é que as receitas petrolíferas reduzem o incentivo do governo para aumentar a base tributária e para empreender a reforma tributária em geral também. Neste gráfico, podem ver que ao longo do tempo, desde 1908, os impostos do petróleo, aqui vermelho, constituem a grande parte das receitas. Obrigada. E a maioria dos governos, os altos funcionários com quem eu falei aqui, são sinceros em seu desejo de reformar o sistema tributário e aumentar a base, mas a disponibilidade da receita petrolífera reduz a urgência de reformar o sistema. Outro desafio é progresso limitado na descentralização fiscal. E as autoridades locais, chamam-se repartições fiscais, não têm quase nenhuma autonomia fiscal. E enquanto todas as receitas tributárias municipais são coletadas na conta única do Tesouro em Luanda. E também a renda que essas autoridades locais recebem do governo para gastar em serviços públicos não é totalmente sem relação com o nível de arrecadação de impostos. Falta de uma cultura de contribuinte. Acho que a falta de uma cultura de contribuinte é devido do fato que durante a guerra a tributação era quase não existente nos setores não petrolíferos. E o alargamento da base tributária depende de o governo faz o caso para o valor de pagamento de impostos à população. E a maioria das pessoas ainda não está informada sobre os seus direitos e obrigações, e o governo tem que educá-los. Iniciativas em curso do governo para esse fim incluem campanhas nacionais realizadas através da rádio, da internet, como este no YouTube, e publicidade pública como este. Mas, no entanto, essas iniciativas parecem não ter grandes efeitos. Além disso, este tipo de campanha precisa de ser muito mais ampla e começando com as escolas para integrar as cidadãos para todo o país. Obrigada. Os funcionários no escritório de reforma tributária e nas alfândegas, elas confirmam que a corrupção endêmica continua a assolar a administração pública, enquanto a arrecadação de impostos é inibida por evasão generalizada. E a corrupção e a evasão fiscal enfraquecem a capacidade institucional. E elas também prejudicem a confiança dos cidadãos no governo e o sistema tributário. Como tal, parte de uma mudança mais fundamental de valores nacionais, eu acho que o governo deve proceder com uma campanha interna a fim de combater a corrupção dentro da administração pública. E, finalmente, com as recentes reformas, Angola terá um sistema tributário muito mais forte com a legislação melhorada. Mas para atingir os seus objetivos gerais, crescer mais e distribuir melhor através dos processos fiscais, o desafio para o governo está na implementação e a execução. E muitas vezes o principal desafio aqui é a falta de fundamento legal e capacidade institucional. E um exemplo disso é a falta de tribunais fiscais. E como autarquias, tribunais fiscais existem na legislação, na Constituição, mas nunca foram implementados. E em termos dos tribunais fiscais, não são simplesmente suficientes funcionários judiciais e juízes qualificados para implementar essas instituições. E a falta de tribunais fiscais significa que os contribuintes individuais e coletivos têm recurso mínimo para retificar as disputas fiscais. E já chegamos ao fim da apresentação. Espero que me entenderam. E muito obrigada. Obrigada. Okay. Questões da AM e também tivemos algumas questões olhando para aquilo que a pesquisa está a fazer, tipo de informação que gostaria de obter ou alguma dúvida, nós podemos dar um suporte. Mas eu inicialmente tenho algumas perguntas. Falou que as partes das receitas fiscais são provenientes do setor público, que é mais ou menos 80%. Então, significa que são 20% dos outros setores. Quais são esses setores que mais contribuem para os setores que mais conseguem dizer? O setor industrial de manufacturing, como se diz? Manufacturação. Agricultura não muito, mas setores industriais. Outra questão é em relação à bola que o Executivo ou o Governo do ano tem, desculpem, colegas, tem muitas. Tenta tentar fazer algum trabalho, mas há o problema da divulgação da informação. Uhum. E nós não temos informação suficiente, ou não chega todos, e não temos a cultura do pagamento de impostos, etc. Falou que um dos mecanismos seria a partir da escola para divulgar a informação. Uhum. Mas de que nível estamos a falar? Além da escola, tem outros exemplos? Como é que funciona, por exemplo, na Inglaterra? Qual é a sua experiência? Ou em outros países da África que conhece? Não se faz educação sobre tributação na Inglaterra. Nas escolas, acho que tem educação através dos pais, porque todos devem que pagar impostos. Mas a diferença é que tem mais relação entre pagar impostos e receber serviços. Tem uma relação muito forte. E essa relação não existe aqui, muito forte. Então, a educação é muito importante, mas é mais importante de prestar serviços. Acho que é precisamente isso. Há países, principalmente os países desenvolvidos, a cultura financeira existe no seio das famílias. Não? As pessoas não precisam de ir para a escola para saber como funciona o mercado de capitais, para saber o que é que significa o aumento do índice de bolsa, nem nada. Porque em casa as pessoas explicam isso, os pais investem nas bolsas. Os pais, então os filhos, mesmo sem irem para as escolas financeiras, têm esses conhecimentos. De certeza que é o mesmo que acontece com a cultura fiscal. As pessoas desde cedo sabem qual é a relação entre pagar impostos e serviços sociais. E rapidamente conseguem perceber isso. Mas a nossa situação é completamente diferente. Nós não temos cultura de pagar impostos. Não se aprende a pagar impostos em casa. As pessoas precisam mesmo ter o conceito de imposto e o efeito do imposto nas nossas vidas. Muitas vezes, quem sabe, só são aquelas pessoas que têm alguma formação financeira, né? Ou que se calhar já trabalhem e estão ligadas a têm que pagar, né? Estão ligadas a questões relacionadas. Isso penso que é um problema não só da Angola, mas se calhar de quase todos os países subdesenvolvidos e principalmente da África. Acho que é um ciclo vicioso. E até certo ponto é preocupante, porque a corrupção é um dos problemas, a falta da cultura de contribuinte é outro problema, a falta de educação e conhecimento na questão tributária é um outro problema. Mas por onde é que começaríamos a quebrar esse ciclo? porque não contribuímos porque sabemos pouco sobre isso e porque não recebemos bons serviços sociais. Mas também não poderemos ter bons serviços se continuar a haver corrupção no sistema tributário. E assim os pais, os adultos continuarão a não contribuir e as novas gerações continuarão a não contribuir. Então, gostaria de saber por onde ou qual seria a melhor posição para se quebrar esse ciclo vicioso de não contribuição. Não tenho uma resposta muito bem, mas uma situação muito complexa. Tem que fortalecer o sistema tributário, a administração pública, a educação para os contribuintes, tudo. Não tem uma estratégia muito definida, mas tem que fazer tudo. Então, a Emily acredita que nós, embora todo esse investimento para no setor tributário, nos próximos 10, 15 anos não teremos melhoria? Qual é a sua visão? Tendo em conta que há essas limitações de formação, essas limitações de cultura financeira e etc. Se não consegue? Sim, o que é que consegue vislumbrar nos próximos 10 anos? Acho que este plano é muito, muito ambicioso para aumentar as receitas não petrolíferas para 20% do PIB, porque neste ano é quase 10%. Mas qualquer crescimento da receita fiscal não petrolífera vai ser muito bem, vai diversificar a economia. Mas é um processo gradual e as metas para 2015, 2017 são muito ambiciosas e acho que é um processo de 20 anos, 30 anos. Aproveitar a oportunidade, está aqui o senhor da FMI. Qual é a visão do FMI no que se refere a isso? Sabe o conceito daqueles mais financiadores? Ela acabou de dizer aí que em 2009 o FMI deu não sei quantos milhões, agora não passa para. Sim, pronto. Na realidade, nós não financiamos o Orçamento Geral do Estado. O FMI financia desequilíbrios na balança de pagamentos. O FMI financia o nosso país devido aos baixos níveis de reservas internacionais líquidas para fazer face a níveis de importações e tentar manter as taxas de câmbio a níveis aceitáveis. Né? Mas, pronto, quanto ao orçamento, acho que o esforço do FMI tem sido o mesmo, né? Tentar fazer com que o país consiga diversificar, né? Implementar políticas que sejam capazes de diversificar as fontes de receita fiscal. Isso principalmente pelo facto de que foi a partir da crise de 2009 que o país teve dificuldades a nível das reservas internacionais líquidas, né? Embora não financiemos as receitas fiscais, sabemos que as reservas internacionais líquidas estão ligadas às receitas fiscais. Logo, é necessário que o país tente melhorar ou diversificar o seu cabaz de fontes de receitas. E para isso, o FMI tem trabalhado com o Ministério das Finanças. O FMI incentivou o Ministério das Finanças a fazer um programa de médio prazo, que chamamos Medium Term Fiscal Framework, que é um programa fiscal de médio prazo, para que o governo não tenha tanta volatilidade nas suas receitas, para que consiga fazer previsões de médio prazo, e acho que as previsões nessa altura estão a ser feitas também para 2017, para que se consiga ter níveis de receitas mais ou menos estáveis. Não é? E para isso, claro, o governo implementou o programa executivo para a reforma e, segundo as projeções do governo, as receitas não petrolíferas hão de crescer muito até 2017, embora nós consideremos as expectativas que aparecem nos relatórios muito altas, não é? Porque essas expectativas nem sempre são verificadas no terreno, já que o facto de uma determinada lei, por exemplo, o facto do Código Geral Tributário não ter sido aprovado em 2012, já fez com que as receitas previstas para o setor não petrolífero fossem abaixo daquelas que foram orçamentadas. E o mesmo pode acontecer em 2013. Há aqui previsões de altos níveis de receitas, mas se as leis não passarem, se as leis não se aplicarem, essas receitas não se vão comprovar. Então, esses objetivos de atingir 20% de receitas petrolíferas em relação ao PIB podem não se cumprir. Mas parece que o governo tem grande vontade de melhorar. E parece que essa vontade começou a notar-se depois da crise financeira, porque notamos que somos vulneráveis, não é? Durante muito tempo nós sabíamos, e quase todos os cidadãos sabiam que dependíamos muito das receitas fiscais, mas não sabíamos qual o impacto que uma redução nessas receitas podia trazer nas nossas vidas. E nós conseguimos ver durante a crise de 2009, não é? E só para explicar ali no gráfico, as receitas ali em 2009 têm um pico. Mas não porque as receitas não petrolíferas tenham aumentado muito. É porque as receitas petrolíferas diminuíram, né? Em termos absolutos, elas não deram um pulo muito grande, mas em termos relativos, como o próprio PIB diminuiu e como as receitas petrolíferas diminuíram, então as receitas não petrolíferas em percentagem aumentam, né? Em percentagem elas aumentam. Podemos ver em termos absolutos outro gráfico. Não, é um aumento grande que fosse. Sim, exatamente isso. Não é um aumento muito grande. Posso solicitar para Emily, se Emily pode ajudar ou trabalhar um pouco com Helga para arranjar cópias, se tem cópias destes regulamentos, novas leis, etc., para o nosso centro de documentação, porque parece que há muitas novas coisas ali que não temos realmente arquivadas. Pode ser muito útil. Mais por curiosidade nesse caso, porque acabou-se de dizer que o governo está interessado em diversificar a economia, pelo menos para que tenhamos uma receita fiscal que não seja dependente do petróleo. Mas a minha pergunta é, será que o governo está realmente interessado nessa redução de dependência, quando se diz que uma das razões pela qual há um maior controle por parte do governo é por causa do facto de todos nós dependermos, de dependermos do petróleo, e por isso o governo não tem que dar respostas em relação a como gasta, e todos os serviços são mais dados não como direito da população, mas em vez como sorte, porque o governo deu e nós não pagamos impostos nesse caso. Não sei se deu para entender. Isa, a pergunta é, o governo está realmente interessado em diversificar a economia? Exato. E mesmo no que toca, mesmo quando pode significar a perda do controle que tem sobre a população até certo ponto? Podes falar em inglês, porque ela é muito importante. What I was asking is, it said that through the oil dependency, the government doesn't have to answer to the population because, well, we don't pay taxes anyway. So basically services are more like, oh, it's lucky that the government has given. So the question would be, is the government really interested in diversifying the economy when it comes to losing control of the population or the social control that it has? Acho que o governo está interessado em a diversificação para estabilizar a economia e para reduzir a vulnerabilidade dos preços do petróleo. Acho que a motivação central é para prestar mais serviços. Vai ser um bom side effect, mas o objeto principal é para reduzir a vulnerabilidade aos preços do petróleo. Quer fazer algum comentário ou alguma coisa que gostaria de saber da nossa parte? Não, é muito bem olhar as perguntas. São perguntas que eu tenho mesmo, eu mesmo tenho. Mas muito obrigada pela oportunidade. Está bem. Muito obrigada.